Jesus, você veio no meio da noite, o cabelo molhado de chuva, com cheiro de amor. Assim de repente, você foi se roçando em meu peito, e então como um cacho de uva eu provei de você. Seu olhar felino que me faz menino perto de você. E depois de tanto fica seu encanto pra me doce eterno pecado que eu cometo sem nenhum cuidado, morrendo de amor.